5. São Mike, bom dia. Bom dia, Golno 738, acione identificação desta via chegada a Mari para 2.000 pés, QNH 1012. Via chegar até 2.000 pés com 1012, Golno 738. Salvador, é o Azulba 207, visual estabilizado. Azul 4207, livre pouso, sono zero, vento 090 graus, 162. Quente, livre pouso, Azul 4207. Seu Oscar. Controle, autorizado presente, o Mike Serra Golfo, a rotatória. Aeronave que deseja voar rotatória? O Mike Serra Golfo. Autorizado, Mike Serra Golfo, proa da rotatória. Proa da rotatória, Golfo. Seu Oscar, mantendo ainda o litoral, autorizado subida para 2500 pés. Gente, ainda na linha do litoral, autorizado 2000 pés, o Romeu até Oscar. Firmando 2500 pés, o meu até Oscar. 2500 pés, o Romeu até Oscar. Quando parei, pisou a rotatória visual com campo, Serra Golfo. Mike Serra Golfo, chame torre 1 na noite, decimal 6. 26, grato. Torre Salvador, bom dia, bom dia, do Mike Serra Golfo. Passando parei, pisou a rotatória visual com campo. Mike Serra Golfo, chame final do 17. Vento 080 graus, 129, ajuste 10, 12. 7, o Mike Serra Golfo. Trota para 4, Guaraná 1-0. Pisolo Brasília, 260, volta para o Zulu 1-7, decolando a 10, com curva pela direita, subida Golem, transição Ofito, 5-4, 2-2, transponder, controle opera em 1-9.35. Autorizado Brasília, Pisolo 17, milha 260, decola da 1-0, com curva direita, saída Gale, transição Ofito, 5-4-2-2, transponder, controle. É a Golem, subida Golem, o Fito, o Guará 1-0. Estou saindo do tráfego para o acionamento e o táxi no parque militar. Transfira para a torre, 1-8.6, o ajuste 1-0-1-2. Solo Salvador, bom dia, 4207 da Azul, livrou. Eu sigo a Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter Juliette. Autorizado acionar, chame táxi Guará. Confirmando a estação de autoridade. Guará? Confirmando, Guará está no pátio de autoridade aqui, transportando o ministro da cidade. Sim. Guardião 07. Guardião 07, controle. Eu coloque as imagens da BR-324 através do CAB. Intenção é cruzar o eixo da 1-0 para pouso no CAB. Pelo seu setor noroeste. Prossiga visual para o CAB, reporte visual com o local de pouso, Guardião 07. Relativo, prosseguindo para o CAB 07. Fora. 0 graus, 1-5-9. A Juliette, o azul 4207. Graças a Júlio, porta 09. 09. Autorizado, Proa de Feira mantendo ainda 1000 pés, Romeu até Oscar. Sim, mantendo 1000 pés, Proa de Feira, até Oscar. Controle, Guardião 07, levou o eixo da 1022 até na final para pouso no CAB. Guardião 07, autorizado, frequência livre. Seu regresso. Bono 738, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportar estabilizado no localizador, Bono 738. O trip 5494 vai cruzando 140, após vai passar alto. Tente trip 5490, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 126.85 e 124. 125.45. 5490. Afirmativo. Controle GON 738? 738 é o controle. Vai manter a proa 10 à esquerda para evitar uma formação aqui. Sente após desvio, por de Duna, gol no 738. Desvio Duna, 738. Serra Golf, solo ao 08, vai prosseguir para qual pátio? Livre backtrack, reporte pista livre, Mike Serra Golf. Solo ao Gol 1397, bora posição 3 para o pushback acionamento. Tá no 3, está autorizado o cimitar, não tem no 7. Reportará, taxionou 397. Até Oscar, controle. Prossiga, controle. O Romeu até Oscar, mais 30 minutos. Romeu até Oscar. Cíntio, o Romeu até Oscar, na escuta, controle. 700, chamar de pouso 133, não, mais 30 minutos, o Romeu até Oscar. Cliente, o Romeu até Oscar. Sim, senhor, poderia até tupar Manati, seu pé. Treze, pinta, só um minuto, eu não possuo, eu só possuo seu antigo plano que venceu. A DLA do novo, eu não posso não, mas é Covid. Vou só chegar com ela, só um minuto. Oscar, suba para, para 2500 pés. 00, livre táxi, chamando para ingresso na pista 10. Bora. Controle, o Romeu da Oca da Presente solicita corredor até Candeias e Candeias para feira. A possibilidade? Primeiro, o Romeu da Oca autorizado. Subida para 2500 pés, mantendo os corredores. Romeu da Oca. Controle, o Papa Romeu de Novembro Alfa na puta rodatória, visual com o campo. De Novembro Alfa, chame torre no noito, decimal meia. Chama agora a torre 186, grato. Controle, aqui é o Papa Romeu de Novembro Alfa na puta rodatória, visual com o campo. De Novembro Alfa, mantém a prova na rotatória. Vai, reportar na rotatória, de Novembro Alfa. Guardião 07, prossiga via litoral para Salvador, QNH 1012, Guardião 07. Para o táxi, gol 1397 com 79 a bordo, 4 horas e 10, alternando o Galeão. Para 10, para o ingresso, cruzamento. Índia é Alfa, ponto de espera 1386 com 1012, gol no 397, bom trabalho. O PUB é 1179 ou 79? 079. Entendi. Guardião 01, prossiga. Confirme o tempo de voo estimado até Lençóis. Guardião 01, já acionado? Guardião 01, decola direto com proa norte, mantendo inicialmente 500 pés. Vento 1 a 00 graus, 18 nós. Oi, bom dia, Gono 397, ponto espera pronto. O 1397, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Gono 397. Sou eu, Papa Romeu de Novembro Alfa na rotatória. Índia Novembro Alfa, realize um 360 pela direita e chame na final. Realizar um 360 pela direita e vai reportar na final, Índia Novembro Alfa. Guará 1-0, decolou Zulu 3, controle 1-1-9, decimal 3-5, bom dia. Guará 109-35, bom dia. HG no caso, Marco Vitor. Tá pronto? Mil pés? Mil Manati, decolando a 1-7, direita, no corredor Axé, assinando padrão 0-1-2-5, controle 109-35. Aqui, meu pé, já cola no 7, curva direita, corredor Axé, controle 935, transponder 0125, baixa corrida, grato. Controle 118.000 agora por acionamento, taxa decolagem, 1002 de ajuste, qual é o PB? 05, senhor, 18.000. Ok, bom voo. 1738, livre pouso, vento 1900 graus, no meio nós. Livre pouso, 1738. Torre Salvador, Mike Kuzik, bate 4, estacionamento. Vitor, livre estacionamento, chame táxi. Boa tarde, Vitor. Torre Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Tapuã para pouso aí na cabeceira no 7. Guardião 07, tá visual com tráfego da Golf, agora na final da 1-0. Ativo, visual. Autorizado cruzar a final da 1-0, a retaguarda do Boeing da Golf, chame de base para a final do Pátio do Graf. Ativo. Tema ativo, guardião 01. Pode ir direto com o Proa 300, mantendo inicialmente 500 pés. Proa 300? Como é? Goma 397, após a passagem do tráfego da companhia na curta final, ali mantenho na zero. Ok, após a passagem do tráfego ali, mantenho no 397. Falou, guardião 01. Guardião 01. Decolou aos 16, controle 1, 19, decimal 35. 16, decimal 35, regresso 01. Guardião 07 livrou o litoral, vai prosseguir a retaguarda do tráfego da Gol para a cabeceira 17. Vai prosseguir direto para o Pátio Graé, Guardião 07? Negativo, vai para a cabeceira 17, em seguida táxi. Afirmativo, vai ser então o número 2, tem o tráfego já na final da 17, Guardião 07. Então cancela, prossegue para o Graé, sem atrapalhar. Gente. Reporte no solo, vento 090 graus, nome é nós. Tem um Cessna 150 na final da 17. Não ativo, prosseguindo para o pátio do Graé, direto, Guardião. Ô, Guardião 07. Então aí, Guardião 01. Guardião 05, após o prazo, que está na decolagem do Brasil. Afirmativo, vai guardar o pouso do... Tem condições de decolar direto agora, paralelo à pista 17? Afirma, sem interferir. Vento 100 graus com 16 nós, Guardião 05. Segue do vento, tomara para o solo. 1738, solo 17, solo 121, decimal 9. 219, 1738. Qual é a linha próxima na cabeceira 1-0-1-3-9-7? 1397, a linha decola, vento 090 graus, 16 nós. A linha decola, 101397. Copiada, a mil pés, o guardião 01? É, a 500 pés, é, o estimado 1530. 1520, center. Livre pouso, vento 100 graus, 16 nós. Livre pouso para o vídeo, November Alpha, grato. Fora do solo, porra do litoral, Guardião 05. Guardião 05, controle 119, decimal 35, bom dia, até bom. Decimal 35, grato. O Mike F. Vitor, na escuta? Afirmativo. Tem um tráfego agora para pouso 117 que vai prosseguir para o Pátio 4. Tem condições de alinhar paralelo à pista 117? Afirmativo, cara. Gente, são Mike Eco Vitor, tem livre decolagem, vento 100 graus, 18 nós. Livre decolagem, paralelo, 17 mais, direto Vitor. 105, ainda negativo contato radar, prossiga visual, litoral sul, guardião 05. Guardião no litoral 500 pés. Controlando 397, bom dia. 397, decolou 19, bom dia. 30 minutos. Gente, confirmando a região de sobrevoo Guardião 05. Região do Nordeste de Madalena, próximo testando. Center. Controle 935, até volta, mais atrizão. Controle Salvador, Mike, Eco Victor, decolado, sua escuta. Romeu, Mike, Eco Victor, prossiga visual direto Manati, 1000 pés. Mike, Eco Victor. Autoriza ascensão para 1500, senhor. Estrela Norte. Estrela Norte, para Paulo Romeu Lima, Rosa 44, pátio 5. Está autorizado. Vai acionar o 01 17 e o controle opera em 19.35. Autorizado, interno de mais perto, vai decolar da 17 de boa na pede. Vai acionar o 01 17, está no passo da barca, o controle é 19.35, torre 386, 01 para bordo. Para acionamento, taxa de decolagem, torre 386, ajuste no 016, está no pátio 5.000, confere? Passo da barca. Ok, pátio da barca. Sim, chame torre agora, por favor. Grato. Direcionamento, chame para o táxi, triplo Papá Romeu Lima. Confirme para a torre. Centro Recife, em 1033 decimal 25, alterno 128 decimal 8. Recife 1-3-3-2-5, alterno 288, Guará 1-0. Controle, o Romeu é P.O., solicita um 3-0 pela direita, em cima de torre. Autorizado, Romeu é Oscar. Ah, sou Romeu é Guardião 01 no controle. Guardião 01 já no cruzamento da Bahia. Gente, Guardião 01, não há tráfego conhecido no setor. Autorizado frequência livre. Caso deseje, Recife em 133.25, alterno 128.8 para serviço de formação de voo e alerta. Autorizado, o transporte Romeu Lima, vento 100 graus, 149. Autorizado, Papá Romeu Lima. Paulo Salvador, sou 1260, sou 4 para pushback acionamento. Autorizando 04, Simtex. Chama não, 260. Papá Romeu Lima já fora do solo. Tipo Papá Romeu Lima, decolou 25, controle 1 no 9, deixou 35, até volta. 7935, grátis, Aaron, bom dia. 25, alternando 28, decimal 8. 3325, alternando 288, voo no 397, bom trabalho. Bom voo. Controle Salvador, esse é o Triplo Papá Romeu Lima, decolado da 17 para o Nordeste, na sua escuta. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga visual para Praia do Forte, o Papá Romeu Lima, reporte 2-0 milhas afastado. Chamará 20 milhas fora, o Romeu Lima. Romeu Teosca autorizado pro da rotatória. O Romeu Teosca desse pontinho de tráfego, quem negar no 012. Descendo pontinho de tráfego, quem negar no 012, o Romeu Teosca. Salvador, o Mike é convido, livrando o CTR. Mike é convido na tráfego em si, no setor autorizado, frequência livre. Táxi 1260, 189, 4, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,